Agora são 11 horas e 21 minutos, 11h21 da manhã. E atenção para boas notícias. Nós havíamos prometido nos aprofundar nesse assunto. E agora há pouco nós confirmamos aí a participação de Luciana Manso, coordenadora de comunicação do Educa Mais Brasil. O Educa Mais Brasil é um programa de inclusão educacional que oferece bolsas de estudos de 50% para escolas. Estas em condições para o ano letivo de 2014, já à disposição em Foz do Iguaçu. Nós temos vagas para a educação infantil, ensino fundamental e médio. São mais de 5 mil oportunidades disponibilizadas para o Paraná. O principal critério para a seleção, para o ensino básico, é o indivíduo não ter condições de arcar com cerca de 100% das mensalidades da instituição. Como fazer estas inscrições? Nós vamos descobrir agora com a participação de Luciana Amâncio na nossa programação. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda à CBN. Bom dia, Valdecir, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Fala um pouco mais sobre esse programa, como ele funciona. Sim, o Educa Mais Brasil é um programa de inclusão educacional que tem o objetivo de inserir as pessoas que estão fora desse cenário, seja no âmbito escolar ou do ensino superior, que nós também trabalhamos em todo o Brasil. Para o estado do Paraná, nós estamos com 5 mil bolsas disponibilizadas para o ensino básico e 15 mil vagas para todos os níveis, que nós trabalhamos no estado do Paraná, também com graduação, pós-graduação e cursos técnicos, além do ensino básico. Qual é a forma de se conhecer um pouco mais, saber quem pode ser beneficiado com esse projeto? A inscrição ela é feita através do nosso site, onde também é possível encontrar mais informações sobre o programa, tirar dúvidas. É através do www.educamaisbrasil.com.br. Além disso, quem tiver dificuldade por algum motivo com a internet, nós temos a nossa central de atendimento nos telefones 0800-724-7202 e 0800-724-7775, onde o interessado pode buscar mais informações sobre o programa, tirar dúvidas através da nossa central de atendimento. Qual é o principal objetivo deste programa? Porque nós sabemos que o programa de ensino público no Brasil é considerado até bom se relacionado aí com países do mesmo nível. Mas o ensino particular tem algumas diferenças que valorizam a formação do estudante. Confere? Sim. Embora o ensino público ele tenha melhorado, a questão de ter acesso às escolas particulares é um quê a mais. Então, o que é que nós fazemos? As pessoas que não têm disponibilidade de arcar com 100% da mensalidade, mas teriam condição com desconto de 50%, nós implementamos através do Educa Mais Brasil. Então, o nosso objetivo é inserir as pessoas que não têm condição de arcar com 100%, mas têm condição de pagar 50% da mensalidade. Se ela tem dois filhos, por exemplo, o valor de uma mensalidade serve para dois filhos. Ele consegue pagar a mensalidade certinho com a escola e possibilitar o acesso a uma educação melhor, porque ainda as escolas particulares, diferentemente das universidades, nós temos também instituições de ensino superior, nós conseguimos angariar mais pessoas ao acesso à educação. Qual é o perfil do cidadão que é beneficiado com isso em relação aí ao estudo? Precisa, por exemplo, ter boas notas? Precisa ter um histórico escolar de regularidade? Ou esse não é um critério avaliado nesse momento? Não. O nosso principal critério, no caso do ensino básico, é não ter condição de arcar com 100% da mensalidade. É propiciar o acesso à educação, viabilizar com essa bolsa de 50%. No caso da graduação, porque na cidade de Foz do Iguaçu, nós disponibilizamos vagas para a graduação à distância também, onde a bolsa varia de 30% a 45% por conta da modalidade, certo, por ser à distância. Então, nos cursos de graduação, ele tem que estar há pelo menos 6 meses sem estudar, já que o objetivo do programa é a inclusão educacional. Da onde que vem esse recurso? Bem, o Educa Mais Brasil ele estabelece parceria com instituições de ensino, tanto as escolas quanto as instituições de ensino superior. E o programa se mantém de que forma? Quando o candidato ele é aprovado, vamos supor que a mensalidade da escola seja R$500. Ele pagará ao programa a taxa de adesão, que é o valor cheio da mensalidade, R$ 500, e a partir da segunda mensalidade ele paga R$ 250, abatendo 50% proporcionado pelo Educa Mais Brasil. Luciana, quais os documentos que eu preciso ter em mãos caso eu queira fazer o meu cadastro nesse projeto? Documentos pessoais, RG, CPF, endereço. Vem a solicitação toda através do nosso site, então não tem um tempo mínimo no acesso. Ele pode localizar os documentos, preencher os dados necessários. Sendo aprovado, ele vai receber uma carta de aprovação do programa e vai se direcionar à instituição, que é onde vai solicitar os documentos necessários para a realização da matrícula. O repasse desse valor é feito diretamente à instituição que favorece o aluno? Sim, diretamente à instituição. Quantas vagas existem disponíveis para Foz do Iguaçu nesse instante? Nós divulgamos as vagas por estado, não por cidade. Isso, por quê? Porque a todo momento nós estamos fechando parceria, recebendo inscrição e aprovando alunos. Então, oscila bastante de um dia para o outro. Então, nós trabalhamos com a divulgação por estado, onde temos 5 mil bolsas para o ensino básico no estado e 15 mil para todos os níveis, graduação, pós-graduação, cursos técnicos e ensino básico. Tá certo. Nosso muito obrigado por sua participação, pelos esclarecimentos, e esperamos que em breve a gente possa trazer aí mais novidades a respeito desse programa, que eu creio que vem trazer muitos benefícios, principalmente para esta força que é uma grande maioria na educação hoje, que são os alunos de baixa ou média renda. Muito obrigado, Luciana. Nós é que agradecemos, Aldeci, a oportunidade de divulgar o programa. Participou da programação do CBN Foz, Luciana Mâncio, coordenadora de comunicação do Educa Mais Brasil, falando sobre esta oportunidade para bolsas em escolas particulares.